Nós estamos aqui na Igreja do Nazareno, em Campinas, uma igreja muito bonita, de um povo muito abençoado. Estamos aqui comemorando os 45 anos da Igreja do Nazareno de Campinas, igreja esta que tem como pastor titular o pastor Lázaro Valvassouras, nome bonito, um nome diferente, um pastor muito amado, que tem colaborado muito com o meu ministério, e eu sou grato a Deus por isso. Você que está me vendo pelo programa de TV, ou por uma fita de vídeo, um DVD, você pode vir à Igreja do Nazareno, fica no centro da cidade, na rua José Paulino, 1829, no coração aqui de Campinas. Eu vou pedir para essa gente bonita que está aqui, tem uma turma bonita, pessoas de outras igrejas aqui de Campinas que estão aqui, nós queremos dar uma saudação para você de todo o Brasil e de outras partes do mundo. Eu vou contar um, dois, três, e aí a turma aqui vai mandar uma saudação. Hã? Prepara aí o diafragma aí para a gente poder dar uma saudação aqui quente. Eu vou lá contar. Um, dois, três e já! Aleluia! Vitória em Cristo para a sua vida. Eu quero trazer uma palavra para vocês sobre um tema que eu considero importante. Eu quero falar sobre inversão de valores. E quero utilizar um texto de Romanos, capítulo 1, versículo 23 e o versículo 25. Apenas para deixar como texto básico, apenas. Então abra a sua Bíblia na Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 1, versículo 23 e 25. Romanos vem logo depois de Atos dos Apóstolos e antes da primeira carta aos Coríntios. Diz assim o texto: e mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança da imagem do homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis. Versículo 25. Pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Inversão de valores. O que é inverter valores, pastor? Numa linguagem bem simples e acessível. Coisas que têm importância passam a ser colocadas em uma posição de coisas que não têm nenhuma importância ou pouca importância. Coisas que têm pouca importância ou nenhuma importância são colocadas no lugar de coisas que têm importância e valor. É uma inversão. É você inverter. Coisas essenciais passam a ser secundárias. E coisas secundárias passam a ser essenciais. É muito fácil, minha gente, falar da inversão de valores na sociedade. É fácil. Mas eu queria dar um alerta ao povo de Deus, que até dentro da casa do Senhor, na igreja de Deus, estão fazendo também inversão de valores. Aí você me pergunta aqui na minha palavra introdutória: pastor, por que as pessoas fazem inversão de valor? Eu vou te apresentar alguns motivos aqui na minha palavra introdutória. Primeiro, pura ignorância. Tem gente que faz inversão de valores, não é por maldade não, é ignorância. Sejam valores sociais ou espirituais, não importa. As pessoas invertem por pura ignorância. Segundo motivo, Alguns motivos, alguns poucos motivos. Por que pessoas fazem inversão de valores? Coisas que têm mais valor são colocadas onde coisas de menos valor e coisas de menos valor vão para o lugar das coisas de valor. Por que as pessoas fazem isso? Crenças e valores internalizados de forma errada. Você sabia que nós somos o resultado de crenças e valores internalizados? E essas crenças e valores são internalizados na historicidade da nossa vida por pai, mãe, escola, amigo, colegas, irmãos, sociedade, televisão. A pessoa internaliza crenças e valores de maneira errada. A escala de valor dessa pessoa também vai estar errada. Só substituindo crenças e valores certos, tirando os errados, para você então ter uma noção exata de uma escala de valor. Terceiro motivo. Por que as pessoas fazem inversão de valores ou de valor? Por que fazem? Questão cultural. O ser humano não é produto só do meio, mas também é produto do meio. Não é só, sabe? Todo mundo está fazendo, eu vou fazer também. A sociedade diz que o errado agora é certo e o certo é errado, eu também vou dizer. Sabe? Questão cultural. É só você olhar, isso é fácil. Vejam coisas, valores. Antigamente, casamento, coisa de valor. Até hoje tem valor. Mas a sociedade diz, não, você pode ter junto com um camarada aí que está tudo bem, e se não der certo, para que casar? Sabe? Aí a sociedade passa a aceitar isso. Questão cultural. Por que as pessoas fazem inversão de valores? O estado pecaminoso do homem. A Bíblia diz em Romanos 3:23 que todos pecaram. A prova que todos pecaram, diz Paulo em Romanos 5:12, que a prova irrefutável, insofismável, de que o homem é pecador é que o homem morre. Então, desde que o pecado entrou no mundo, o homem ficou deficiente. E as suas deficiências levaram a fazer inversão de valores. E mais um motivo aqui para a gente encerrar essa parte. Por que as pessoas fazem inversão de valores? A ausência de Deus no coração do homem, o texto que eu li. Mudaram a glória de Deus, trocaram inversão de valores em coisas que não têm valor. Sabe, a ausência de Deus no coração da pessoa, a pessoa perde escala de valores, a pessoa perde ideia de absoluto e relativiza tudo. Isso é um perigo. Esse é um dos maiores perigos do que o movimento de nova era trouxe nesse tempo de pós-modernidade. É que tudo é Deus e Deus é tudo. Se tudo é Deus e Deus é tudo, então eu construo a minha própria escala de valores. Eu não tenho um Deus absoluto que eu tenho que prestar obediência. Então, o homem se afasta de Deus, cria a sua própria escala de valores e inverte tudo. Bem... Agora vamos ver algumas inversões de valores. E lamento dizer, alcança até o povo de Deus. Que a gente tem ideia de inversão de valores? Não, pastor. É que antigamente a moça se guardava para casar e hoje não se guarda mais e tal. É uma inversão, sabe? Essas coisas na sociedade. Hã? Antigamente o adultério tinha uma punição e hoje estão levando de qualquer jeito. Eu vou mostrar que até no nosso meio estão fazendo inversão de valor. Primeiro, anota aí, filho, na tua mente e no teu coração. Coisas valem mais do que pessoas. É uma inversão. Coisas valem mais do que pessoas. Você quer ver? Ih, não convida ninguém para vir aqui em casa não, porque está tudo tão arrumadinho. Que mão de obra para arrumar essa casa essa semana. Coisas valem mais do que pessoas. Tem gente que tem roupa no guarda-roupa que não dá para nada mais. Está entupido o guarda-roupa. Usou duas, três vezes uma roupa, sabe que alguém está necessitado. Esse vestido, esse terno, só usei duas vezes. Não vou dar, não. Coisas valem mais do que pessoas. Eu tive uma experiência um dia desse. Interessante. A minha esposa tem um automóvel e eu tenho um automóvel. Eu estava na América e a minha filha, que está aqui, ela pediu o carro emprestado para uma família de gente simples da igreja, cujo irmão queria ir no interior nas bodas de prata de um membro da família, de um irmão dele, o irmão da esposa dele, uma coisa assim. Eu disse, ok, o carro da sua mãe, meu carro é um carro um pouco caro, seminovo, o carro da sua mãe está mais velho um pouquinho, esse aí dá para emprestar. E aí eu viajei para a América e a Elisete disse, não, pode ser o meu carro. Minha filha nem ousou pedir meu carro, vai ceder para alguém fazer uma viagem para o interior do estado. Ela nem falou nada. Eu fui embora. Aí eu estava lá na América, o telefone tocou. E aí a minha menina disse, ah, pai, eu queria ver se a mãe ia emprestar o carro e o motorista aqui falou de documento do carro. Aí me deu um estalo que eu estava fazendo uma transferência de documento e se o carro pegasse uma estrada e a polícia rodoviária segurasse, não ia dar certo. Aí eu falei para ela, ih, minha filha, então não vai dar não. Não vai dar não porque o documento do carro ainda não está regularizado para pegar estradas federais. Não vai dar. E ela falou, ah, então tá bom, não vai dar. E ela não me pediu nada. Aí eu desliguei o telefone. Aí o Espírito Santo falou no meu coração, para você, coisas valem mais do que pessoas. E o teu carro que está parado na garagem? Camarada é um motorista profissional, eu conheço ele. Faz trabalhos lá para a minha editora. Não é um rum de roda qualquer. O cara é profissional, é um senhor motorista cuidadoso. Aí eu peguei o telefone e liguei de novo para minha filha e disse, minha filha, a chave do meu carro está em tal e tal lugar. O tanque do carro está cheio. Avisa o irmão que ele não precisa me devolver com o tanque cheio. Pode emprestar o carro. A minha menina, hã? Eu falei, empreste o carro, pode dar ele. É porque, irmão, se você bobear, coisas valem mais do que pessoas. Aí você diz assim, graças a Deus que o meu problema não é carro. E a panela de pressão? Você não bota nem um pouquinho a mais, né, cara? Que você não empresta. Hã? E quando alguém chega na tua casa, é obrigado a te dar um sapato. Porque tu deu um louco. Espera, meu. E o camarada que tem um carro e que não anda com mais de quatro pessoas por causa é porque é muito peso. É muito peso. Engraçado que quando o camarada não tinha um carro, vivia orando, pedindo a Deus, Senhor, me dá um carro que vai ser bênção, eu vou ver só os olhos. E depois que tem um carro, com todo respeito, com muito carinho, tem esposa que fica olhando o marido avisar o carro e diz, eu queria ser esse automóvel. O cara alisa mais o carro do que a madame que ele tem em casa. Eu queria ser esse para-choque. Eu queria ser esse cromo dessa roda. Sabe? Camarada, não bota três atrás, porque vai pesar o carro. Não bota. O camarada não anda mais 2 quilômetros para deixar uma família por causa de 1/10 de litro de gasolina, meu Deus do céu. Não empresta uma porcaria que está estragando lá na e que podia ser útil para alguém que pediu, mas você não empresta, porque coisas valem mais do que pessoas. Sabe o que está acontecendo hoje, gente? As pessoas estão amando as coisas e usando as pessoas. Devíamos se amar as pessoas e usar as coisas. Dá para perguntar quem está do seu lado devagar, com muito carinho. Não espanta a freguesia que está perto de você. Mas dava para você perguntar assim: vem cá, você é daquele que ama coisas ou ama pessoas? Pergunte aí. Segunda inversão. Dois. Dois. É tão fácil acusar as pessoas lá de fora. É tão fácil dizer que os pecadores, que fulano de nós. Dois. Segunda inversão. A aparência vale mais do que o conteúdo. Boa, porque a comunicação, ela está sustentada nesse tripé: palavra, expressão corporal e tom de voz. Então, se o camarada souber utilizar esses três elementos, palavra, expressão corporal e tom de voz, ganha todo mundo. Você já viu candidato a prefeito? Olha só como é que é isso. O camarada é PhD, doutor, não sei quantas universidades, preparadíssimo. Aí ele vai falar com o povo: minha gente, eu sou candidato a prefeito, eu queria que vocês votassem muito, porque eu quero fazer um governo nessa cidade. Vocês podem contar comigo, porque eu vou governar para o povo, eu estou preparado para essa demanda. Se eu prefeito dessa cidade nunca mais vai ser a dele. Aí vem um semi-analfabeta. Ele cursou o pré-primário. Aí vem ele: minha gente! Povo dessa cidade! Já levou a metade. Porque comunicação é isso. E você sabe como é que é essa divisão? É incrível essa divisão. Mais ou menos assim, os especialistas, os neurolinguistas, os especialistas em comunicação, 7% palavra, 55% expressão corporal, 38% tom de voz. Por isso que um cara que fala sem expressão de corpo, sem mudar as entonações, passar a emoção, está frito. Aí o cara faz isso, todo mundo, ó. Esse cara fala arrependo, tá? É simpático. Conteúdo. Zero. Aparência? Vale mais do que o conteúdo vira o nosso meio, irmão. Tu acha que eu vou deixar escapar essa? É fogo puro. Sapatinho de couro. Ui. É do ré pra flé. reais. Está muito glória a Deus. O glória a Deus dele é o mais alto na igreja. Tem visões e revelações. Eu quero dizer que um crente não é conhecido pelo dom, é conhecido pelos frutos. São dois não, minha gente. Ei! Os dons são de Deus para o homem. Os frutos é do homem para Deus. É pelo fruto que se conhece, não é pelos dons. Dons da dádiva. Deus dá quem quer. Está lá em 1 Coríntios 12, 11. O Espírito distribui a cada um como quer. É a autonomia e soberania de Deus. E você está achando que o cara é mais crente, é mais santo, por causa da fachada dele, que ora mais, que fala mais língua estranha, e que tem uma cara de santo, que você tem até medo. Ou então você diz, meu Deus, eu queria estar num dedinho mindinho desse cara. Mas vai ver o conteúdo dele. Vai ver a maldade que está na mente dele. Vai ver o egoísmo dele. Pisa no calo dele para ver o que é que ele faz contigo. Por favor. Eu não estou dizendo que todo irmão que dá glória a Deus e fala a língua estranha é desse tipo. Eu estou dizendo que tem muito cabra safado que quer usar esse artifício para esconder a sua pecaminosidade. Irmãos, Jesus, a palavra, já trata desse assunto. Quem dá importância à aparência e não ao conteúdo? Jesus escreveu um capítulo inteiro para eles. Mateus 23. E no versículo 27, ele dá tempo para dizer, olha, vocês são igual a sepulcro caiado. Por fora bonito, mas por dentro está cheio de ossos e toda imundice. Aparência bonita, conteúdo zero. Paulo diz em Gálatas 2:6 que Deus não reconhece e não aceita a aparência do homem. Paulo diz em 2 Timóteo 3:5 que tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Paulo diz em Colossenses capítulo 2, a partir do versículo 20, tendo aparência de sabedoria, devoção voluntária, humildade, disciplina do corpo, mas não é de valor algum a não ser para a satisfação da carne. Tem aparência, parece que é santo, parece que é mais crente, parece! E nós estamos aceitando a aparência em troca do conteúdo. Terceira inversão. Eu escolhi algumas, viu, irmão? Eu escolhi uma meia dúziazinha aí para a gente analisar. Terceira. Serviço cristão vale mais do que a família. Isso é uma inversão de valores, irmão. Minha irmã, com todo respeito, o que, que adianta você estar enfurnada na igreja o tempo todo? Segunda-feira tem a consagração na casa da irmã Joaninha. Terça-feira tem a consagração na casa do irmão Joãozinho. Quarta-feira tem o trabalho de visita. Quinta-feira tem visita aos hospitais. Sexta-feira eu tenho que fazer um trabalho para as irmãs de reciclagem. Sábado, trabalhar é a consagração. Está errado. Está errado. Ela tá na igreja o tempo todo, trabalha em tudo que é setor. Estou falando de irmã, posso falar de homem também. O tempo todo informado na igreja, a família dele passando fome lá. Vai trabalhar, preguiçoso. Vai correr atrás, meu chapa. Você tem uma família para sustentar. Como é que tu quer ficar o tempo todo deitando, rolando? Paulo diz em 1 Tessalonicenses 2:9. Bem vos lembrais do meu trabalho e fadiga. Trabalhei noite e dia para não ser pesado a ninguém e ainda vos anunciei o evangelho. O que, que adianta, minha irmã? Você está enfurnada na igreja e a tua casa parece um chiqueiro e teus filhos pequenos só estão com meleca na cara. Paulo diz em 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 8, se alguém não cuida dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. Quer que eu repita o texto? Eu repito. Se alguém não cuida dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. E Paulo diz em 1 Coríntios, capítulo 7, a partir do versículo 32, que a mulher casada cuida do o marido e a solteira de como agradar o Senhor. A diferença entre a mulher casada e a mulher solteira. A diferença entre o homem casado e o homem solteiro. O homem casado, prioridade é a mulher. O homem solteiro, prioridade é as coisas do Senhor. Está na Bíblia, meu filho. Você casou? Você tem uma família? Eu não estou dizendo que você não vai fazer nada na igreja. Eu não estou dizendo que você não vai fazer nenhum trabalho na igreja. Eu não estou fazendo apologia para você vir e ficar sentado no banco só. Eu estou dizendo que você não pode ficar enfurnado em nenhum serviço da igreja, a não ser que você é um pastor que foi chamado e que tem salário e que vive daquela função. Você não pode ficar enfurnado o tempo todo na igreja e os seus filhos jogados às traças. Você já viu o nome dos bandidos, traficantes de drogas? Elias, Oséias, lamento dizer, irmão, a minha igreja tem aproximadamente 30 congregações em áreas proletárias. Chefe do tráfico de droga. Ah, ele é filho de uma irmã aqui da igreja. Sabe por quê? Cuidava tanto da igreja e das coisas de Deus. E esqueceu a família. Inversão de valores. Serviço cristão vale mais do que a família. Quarto. Vai esquentar. Isso é só o princípio de dois. Essa é quente que eu vou falar aqui agora. Essa é quente. Experiências espirituais valem mais do que a palavra. Essa deixa comigo. Eu vou repetir. Olha que inversão de valor. Experiências espirituais valem mais do que a palavra. Que isso, pastor? O irmão tem uma experiência. E aí você confronta com a palavra e diz, epa, não cabe. Esse negócio aí está meio estranho. Mas o povo prefere acreditar na experiência do que na palavra. Quer ver? Aqui no Brasil tem sido exibido um programa de televisão. Na pátria brasileira. E aí, a irmã foi dar um testemunho nessa igreja. Eu fui ao céu. Vambora. Vamos continuar vendo qual é o céu que ela foi. Eu fui no céu. Chegando no céu, eu vi o Pai, eu vi o Filho e eu vi o Espírito Santo. O quê? O que é que você viu, meu caro amigo? Vi o Pai. Ela contando lá. Eu vi o Filho e eu vi o Espírito Santo. Ela disse que teve uma experiência que foi arrebatada. Então vamos para a vida para ver se a experiência dela está em conformidade. Ela disse que viu o Pai. João 1,18. Deus nunca foi visto por ninguém, mas o Filho unigênito que está no seio do Pai, este o fez conhecer. 1 Timóteo 7,16. Esse texto agora é pesado. Aquele que só ele possui a imortalidade e habita na luz inacessível, o qual nenhum dos homens viu nem pode ver, a ele a glória e o poder sempre eterno. Amém. Jesus é a representação visível do Deus invisível. Me diz qual é a figura de Deus, do Pai. João 4,24 diz que ele é Espírito. Me diz como é que é isso. Você não tem um texto na Bíblia dizendo que lá no céu você vai ver a pessoa do Pai. 1 João 3,2. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não é manifestado o que havemos de ser. Mas quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele e assim como ele é, o veremos. A representação visível do Deus invisível é na pessoa de Cristo. A pessoa de Cristo, uma das personalidades da Trindade, é a representação corpórea e visível desse Deus invisível. Quem é que vai ver Pai hoje? Quem vai ver Espírito Santo? Traz aqui para dentro da Bíblia. Não. Você está sonhando com meu angu. Feijoada de noite. Que conversa é essa, minha gente? Você tem que trazer para a Bíblia, irmão. Traz para a Bíblia, irmão. Tem que trazer para a Bíblia. Experiências espirituais, nenhuma delas é maior do que essa palavra. Nenhuma. Ela é absoluta. Nenhuma. O outro, o camarada dessa mesma igreja, diz que o Pai, o Filho e o Espírito Santo estava numa discussão no céu. Isso é o pastor dessa referida igreja. Estava num bate-papo no céu porque ninguém conseguia cumprir a ordem da Trindade. Aí ele chega e diz: deixa comigo. Isso é uma brincadeira, irmão. Isso é uma brincadeira, irmão. Isso é uma brincadeira. Traz para a palavra. Quer outra? Você está com um anjo fraco? Venha para trocar por um anjo parrudo. Esse anjinho que anda contigo não está com nada. Campanha da troca do anjo. Troque seu anjinho por um anjão. Esses caras estão de brincadeira. Esses caras estão de brincadeira, irmão. Traz para a palavra. Culpa anjo, gente. Isso é culpa anjo. Você está dando ênfase aonde não pode dar. O que são os anjos? Está lá em Hebreus. Está no capítulo 1. Que dos seus anjos faz ventos e de seus ministros labaredas de fogo. Deus faz o que quer com os anjos. Mas o Filho diz: ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos. Cetro de equidade é o cetro do teu reino. E no final do capítulo de Hebreus diz: olha, os anjos são espíritos ministradores para trabalhar em favor daqueles que vão herdar a salvação. E ponto final, culto a anjo, culto a anjo. Gente, a experiência não pode ser maior do que a palavra, gente. O irmão vem contar uma coisa para você, traz sua palavra. Pode parecer fantástico, maravilhoso, incrível. A palavra, isso não quer pro púlpito. A palavra. Púlpito lindo desse, eu tenho que tomar cuidado. Inversão de valores. Irmão, eu tenho uma visão contigo. E o Senhor me revelou que Joãozinho não vai ser teu marido. O Senhor me disse que é Maiozinho. Quer dizer que a pessoa que é casada, que é interessada, não sabe. Deus trata da vida dele com outro. E ele que é o interessado no negócio está fora. Irmão, por favor, irmão. Experiência não pode ser maior do que a palavra. Revelação não pode ser maior. Experiência, isso sabe como é que se chama? É uma heresia que está lá desde o primeiro século, chamado gnosticismo. Sabe o que é gnosticismo? É entender as coisas de Deus por revelação. Não é agnosticismo, é gnosticismo. Isso foi uma heresia que foi combatida na igreja. Logo no início, João, o apóstolo, mandou sarrafo em cima. Está na Bíblia, na epístola de João. Gnosticismo, a revelação acima da revelação da palavra. Quinto lugar. Eu acho que eu vou dizer 9 aqui. Vamos ver a hora. Quinta, inversão de valores. Maravilha, Jeová. Abençoa teu povo. Vai dando glória a Deus aí, irmão, enquanto pode. Quinta. Relacionamento com ímpios mais importante do que relacionamento com irmãos. Relacionamento com ímpios mais importante do que relacionamento com irmãos. Pastor, eu tenho uma amiga. Pastor, olha. É uma. Pastor, é muito íntima. É uma amigona. É pessoa assim que eu compartilho tudo. É pessoa, sabe, é uma ela é lésbica, mas isso é bobagem. Pastor, eu tenho um amigão. Mas é um amigo. É, olha, é cara da intimidade. Pequeno probleminha. Não é um negócio bobo. Não é uma bobagem assim. Já deu um detalhe. Mas não é um cara amigaço. Só é um cheirador de cocaína de marca maior, mas um detalhezinho. Bem, eu não estou dizendo que você não tem que se relacionar com essas pessoas. Tem sim. Tem. Eu estou falando de intimidade. Pessoas que entram no seu espaço vital. Claro. Nós amamos todas as pessoas. Independente do que elas são. Isso é um fato. Amamos lésbicas, homossexuais. Amamos drogados. Queremos que eles sejam transformados. Eu não estou falando disso. Por favor, não deturpe a minha palavra. Eu estou falando de relacionamentos profundos. O apóstolo Paulo, em 2 Coríntios capítulo 6, a partir do versículo 14, ele diz: que sociedade tem a justiça com a injustiça? Que comunhão tem a luz com as trevas? Que parte tem o fiel com o infiel? Que consenso há entre o templo de Deus e os ídolos? Porque vós sois o templo do Deus vivente. Como Deus disse, neles habitarei e com eles andarei. Eu serei seu Deus e eles serão o meu povo. Pelo que diz: saí do meio deles, apartai-vos, e não toqueis nada imundo, então eu vos receberei. Eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Você não leu em 1 Coríntios, capítulo 12, a partir do versículo 12, que a igreja é comparada a um corpo? O que é corpo? Um conjunto de membros interdependentes. Eu preciso de você e você precisa de mim. Como é que você pode ter amizades tão profundas, íntimas, com ímpios, e você não tem uma amizade profunda com alguém que professa a mesma fé que você tem? Como? Eu não entendo. Tem gente no seio da igreja que as amizades dele é só com ímpio. Só vive em festa de ímpio. Só vive em mesa de escarnecedor. Vai passear? É um bando de ímpio. Vai tirar férias? É um bando de ímpio. Festa só de ímpio. Cuidado. Cuidado. Cuidado. Só tem amigas ímpias? Todas as suas coleguinhas? Olha o teu padrão. Olha a tua crença. Olha teus valores. Olha o que, é que elas estão falando e contaminando você. Um pouco de fermento leveda toda a massa. As más conversações corrompem os bons costumes. Injeção de valores. Sexto lugar. Sexto lugar. Injeção de valores. Meus interesses valem mais do que o reino de Deus. Meus interesses valem mais do que o reino de Deus. Eu vou mostrar uma coisa para vocês aqui. Se ela não conseguir pegar, ela tem que levar. O dia tem 24 horas. Vamos fazer uma conta? 8 horas para dormir. 8 horas para trabalhar, 16. Uma hora para almoçar. Uma hora para jantar. 18. Uma hora para se deslocar, ida e volta. Vamos dizer, uma cidade que não tem um trânsito violento como São Paulo, como Rio, como Nova York, essas cidades, São Francisco, e vai por aí afora. Então nós já temos 19 horas. Estamos com 5. Lanche, meia hora. Estamos com 4 horas e meia. Estou falando do dia. 4 horas e meia. O que, que você faz? Alguém estuda? 3 horas. Ou 4 horas. Trabalha e estuda. Sobrou uma hora. Televisão. Internet. Isso, 24 horas. Aí, ele vem para o culto. 2 horas de culto. 2 horas e meia. 7 dias da semana. O tempo todo para seu interesse. E quando vem para a igreja, tem tique-tique nervoso. Se passar um pouquinho o tempo da mensagem, começa. Isto, na psicologia, chama uma neurose obsessiva compulsiva. São atos repetitivos. E tem uns que são capazes, não tem ninguém aqui assim fazendo. Mas eu já passei por essa cena. Gente que senta na primeira bancada ainda é capaz de fazer assim. E é capaz de fazer assim com o treinador. Meus interesses valem mais do que o reino de Deus. Eu sou capaz de usar meu dinheiro para qualquer coisa que eu quero. Mas não sou capaz de fazer um sacrifício para um interesse do reino de Deus, um projeto da igreja, um projeto missionário. Eu sou capaz de fazer qualquer esforço quando eu quero comprar uma coisa que eu gosto. Não tem pecado nem problema. Mas eu não sou capaz de mover uma palha para o interesse de Deus. E ainda temos a cara de pau de dizer que vivemos para Deus. Um dos textos mais profundos que questionam o nosso cristianismo. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 14 e 15. O amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, que se um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Permita-me dizer, sabe por que tem muita gente no seio da igreja vivendo uma vida apertada de sufoco financeiro? Eu vou te responder com um dos textos mais lindos da Bíblia. E vou citar para você e você vai entender. Mateus capítulo 6, do versículo 25 ao 33, eu cito. Não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que o vestido? Olhai as aves do céu. Não semeiam nem cegam e nem ajuntam celeiros. E vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? Qual de vós, com todo o vosso esforço, poderá acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto aos vestidos, por que andais preocupados? Olhai os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam. Eu, porém, vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Se Deus que veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no fogo, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pouca fé. Não andeis, pois, inquietos, dizendo: o que comeremos? Ou o que beberemos? Ou com que nos vestiremos? Porque todas estas coisas os gentios procuram. E vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas elas. Agora o versículo 33 é o segredo. Mas buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas vos serão acrescentadas. Sabe quem vive no sufoco, irmão? Porque Deus nunca é priorizado. Só vive em segundo e terceiro lugar na tua vida. Teus interesses são sempre priorizados. Você é capaz de acordar 4 horas da manhã e ficar numa fila de 5 horas para qualquer migalha de dinheiro que você tem que receber. E muitas vezes fica nervoso se o culto passar de 2 horas. E Deus está vendo. Meus interesses valem mais do que o reino de Deus. Não é capaz de tirar um tempo para orar. Não é capaz de tirar um tempo para ler a Bíblia. Não é capaz de tirar um tempo. É crente do mingueiro, cara de pau. Ou só vai à igreja quando tem festa. Eu vou falar nós. Oi. sétimo. Escuta essa. Outros lugares mais importantes do que a casa de Deus. Vou repetir. Outros lugares mais importantes do que a casa de Deus. Rapaz, por favor, vou citar nomes aqui. Se tem alguma irmã com esse nome, não estou falando de você. Estou falando em tese. Por favor. Irmão, você já foi na casa da irmã Doquinha? Aquela mulher tem um raio-x. Hepatatolina. Revela tudo. Mas vamos lá, rapaz. Vamos lá. Você já foi na casa do irmão João, sapatinho de fogo? Você não foi na casa do irmão João, sapatinho de fogo? Rapaz, o cara é fogo, puro. Olha, tem crente que vive rodopiando num monte de lugar para ouvir profecia, não, profetada, visagem e revelamento. Porque eu acredito em profecia, em visões e revelações. Mas vamos atrás disso. Para cima e para baixo. Corre daqui para lá. Onde é que está? Está lá? E não mudou, é lá na outra casa. E numa coisa na outra. Na igreja? Ninguém. É, pastor, é porque na igreja, sabe, na igreja não tem esse fogo. O senhor tem que ver lá. Olha, pastor, eu contei. O último culto na casa da irmã Doquinha teve 57 profecias, 29 visões, 33 a idade de Cristo em revelações. Eu vou na igreja. Eu não vejo nada disso. Mas vou contar um segredo para vocês. Por que essa gente que profetiza em quarto, profetiza em banheiro, profetiza em sala de casa, não fala aqui na igreja? Eu vou te explicar. Ah, já tem um solto. Vou demonstrar para ficar fácil. Por que essa gente profetiza até no corredor da igreja? Profetiza pelos cantos. Vai na casa dos outros e larga um monte de profecia, de visagem, sei lá de quê. Na igreja, não. Vou te contar um segredo espiritual. É que na igreja tem um pastor com cajado. Vai estar lá? Pode falar. Desde que seja Deus. Porque se não for Deus, tem um pastor que é um grande líder da Assembleia de Deus. Já está numa idade avançada. Pastor José Pimentel de Carvalho. Um dos maiores líderes da Assembleia de Deus. Algum tempo atrás, ele já está numa idade bem avançada. Uma irmã chegou para o pastor Pimentel e disse para ele: pastor, eu vou cantar uma revelação. Não olha para o vaso, mas olha para Deus que usa o vaso. Pastor Pimentel é um homem de uma estrada, um lastro, uma moral, um trabalho gigante. Você vai a Curitiba, uma das igrejas mais lindas, construídas há mais de 10 anos. Uma mega igreja no centro de Curitiba, para 4.500 pessoas sentadas. É igreja lindíssima. Uma obra fantástica. Aí o pastor Pimentel fala, minha irmã. Olha, pastor, eu vou falar porque Deus mandou. Fala, minha irmã. Olha, pastor, eu vou falar. Fala. Pastor, eu vi um cajado quebrado na sua mão. Escuta. Aí o pastor disse assim: a irmã viu o quê? Eu vi um cajado quebrado na sua mão. Aí ele disse: quer dizer então que a irmã viu um pedaço de um cajado? Ela falou: é isso mesmo. Eu com esse pedaço de cajado dou na cabeça de um monte de ovelha rebelde. É só experimentar. Ela quis menosprezar, dizer que o pastor já estava com o cajado quebrado. Ele falou: olha, Você não sabe a lenha que eu faço com um pedaço de cajado na mão. Ela entendeu o recado e perna pra quem te quer. Sabe, pessoas que vivem nisso. Pessoas que vivem nesse negócio. Pessoas que vivem dão preferência, mas não dão preferência à casa de Deus. Ah, pastor, só me desculpa. A preferência, isso foi no Antigo Testamento. Eu vou te mostrar que era no Antigo e no Novo. O Salmo 27 diz, versículo 4 e 5, uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar todos os dias na casa do Senhor para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu templo. Porque no dia da adversidade me esconderá no seu pavilhão, no oculto do seu tabernáculo me esconderá e pôr-me-á sobre a rocha. O salmista Davi, no Salmo 84, 10 diz, vale mais um dia nos teus átrios do que em outras partes mil. Preferiria estar à porta da casa do meu Deus do que nas tendas da iniquidade. Ah, você quer o Novo Testamento? Vambora! Mateus 21, 12. Jesus botou para quebrar em cima de gente que fazia uma safadeza que até muito crente não entende. Sabe? Que fazia uma molecagem tremenda. Quando Jesus derrubou a mesa e os vendilhões, é que o camarada chegava alguém para fazer um sacrifício, ele olhava lá a pombinha e dizia, olha, essa pomba aqui está com defeito, eu tenho uma boa aqui. Você me dá uma diferença. Aí o cara dava a pomba, ele pegava a outra e dava. Pegava aquela mesma pomba, vinha outra para sacrificar e dizia, olha, essa tua aí não está boa, não, está boa essa. Jogada sem vergonha dentro do templo. Jesus botou para quebrar e disse, a minha casa será chamada casa de oração e não covil de ladrões. Ah, você quer ver a importância do templo? Atos capítulo 3. Pedro e João subiam ao templo à hora nona e à hora da oração. Eu quero dizer que a minha casa é a minha casa. A casa da irmã Boquinha é a casa dela. A casa do irmão Joãozinho, sapatinho de fogo, é a casa dele. Mas esse lugar aqui é consagrado, exclusivo, para a glória de Deus. Para se cultuar a Deus. Há uma atmosfera diferente. Há algo especial aqui. Por favor, não compare esse lugar com a casa de ninguém, com um culto em lugar nenhum. Esse lugar aqui é especial. O Espírito do Senhor habita com vigor, com poder, com autoridade, com glória. Aqui tem revelações. Aqui Deus está falando, está me usando para falar para você aqui. Deus fala aqui nesse lugar. Por favor, não diminua o valor da casa de Deus. Inversão de valores. Em último lugar. Oitavo. Vou terminar aqui. Escuta essa, irmãozinho querido. O talento vale mais do que o caráter. O talento vale mais do que o caráter. Lá fora, eu vou lá fora e vou chegar aqui na nossa comunidade. Lá fora, para mim esse jogador é um craque. Cracaço. É ícone. Ele pode trocar mulher por outra que não tem problema. Olha o talento dele. Ah, também esse artista de televisão, esse é o maior artista brasileiro. A mulher dele era até minha filhinha. Aí ele pode trocar a mulher por outra. É o talento desse camarada. Talento vale mais do que caráter. E no nosso meio? Eu podia citar nomes, mas por uma questão de ética não cito. Mas eu estou vendo as figuras aqui. Na minha mente. Ah, mas é um cantor fantástico. Ele pode trocar a mulher dele com uma outra famosa, não tem problema. Ele canta lindo demais. Os estilos que ele faz é um sol. Lá no, depois do Meia. Nós estamos em dentro da igreja do Senhor. Ah, mas também, pô, pastor, esse cara é o cara mais rico da igreja. O dízimo e a oferta dele representa 80% da renda. Tem que quebrar o galho dele. O senhor não pode. pode disciplinar. O senhor não pode fazer nada, porque ele é cheio da ofufa. Ele banca não sei quantos missionários. Ele é um cara talentoso para ganhar dinheiro. Finge que não está vendo. Quebra o galho, olha o talento que ele tem. Ah, mas esse cara prega muito. A pregação dele? Ih, Malafaia. Ó, você prega, ó. Ele prega, ó. Não dá nem pra fazer com a mão. É show. Esse cara prega. Ele arrebenta. Olha, eu tô vendo aqui figura na minha frente. Olha, esse pregador, esse cara faz o fogo cair. Quando ele prega, treme tudo. Arrebenta. Arrebata o auditório. Ah, a mulher dele era muito chata. Ele tinha que trocar a mulher dele por uma mais nova. Vamos para a Bíblia? Deus falando de Jó. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Esse homem era sincero, reto, temente a Deus, desviava-se do mal. Caráter. Lá no versículo 3. Era o homem mais rico do Oriente. Talento. Primeiro, caráter. Depois, Deus fala de talento. Você vai em Ezequiel, capítulo 14, Deus tem uma palavra linda, diz assim. Ainda que esses três homens estivessem numa cidade que Deus envia juízo, somente eles seriam salvos, nem filhos nem filhas. Aí Deus pensa assim, olha, eu vou livrar a cara de três, Jó, Noé e Daniel. Jó, vou limpar tua cara porque você era o mais rico do Oriente. Teu talento era fantástico. Noé, que talento para fazer uma arca como você? Não tem. Vou livrar também tua cara. Olha, Daniel, você foi imperador, você foi primeiro-ministro de três impérios pagãos. Que talento! Não está lá escrito isso. Se Deus enviar juízo sobre uma cidade, somente esses três homens, Noé, Daniel e Jó, pela sua justiça, caráter. Caráter! Eu não consigo entender. Crente compra CD pirata e ainda acha que é normal. O camarada. Aí, comprei um tênis da Nike. Quanto? R$30. Você não comprou tênis da Nike por R$30. Você não comprou, isso é produto pirateado. Alguém está sendo ludibriado e roubado. Alguém está sendo enganado. Olha, comprei uma bolsa do Louis Vuitton. Quanto foi a bolsa, irmãzinha? R$70. Querida, a mais baratinha, a mais sem vergonhinha da Louis Vuitton custa 700 pratas. Como é que você comprou uma bolsa Louis Vuitton por R$70? Vitor, é uma bolsa daquela de 1.500, 3.000. Não importa. Caráter. Só talento. Canta bem? Fala bem? É legal? Tem grana? É amigo? Gente boa! Pode ter qualquer caráter. Não. Mil vezes. Não. A Bíblia diz que o Senhor veio buscar uma igreja santa, pura. Que é um tênis da Nike, que é quase R$1.000. Ele não vem buscar uma igreja manchada. R$1.000. Que cristianismo é esse? Nosso, minha gente! Político evangélico! Participe da marmelada porque os outros participam. Ah, mas ele é fantástico. Olha os votos que ele teve. Supervalorizam o talento e menosprezam o caráter. Irmão, eu termino a minha palavra dizendo para você que as coisas não são mais importantes do que as pessoas. Eu termino a minha palavra dizendo que a aparência não é mais importante do que o conteúdo. Eu termino a minha palavra dizendo para você que o serviço cristão, por mais nobre que seja, não é mais importante do que a família. Eu declaro para você que nenhuma experiência espiritual sobrepuja a palavra de Deus. Eu quero dizer para você que nenhuma amizade com ímpio é maior do que qualquer amizade de um irmão de fé. Eu declaro para você que meus interesses jamais podem ser mais importantes do que o reino de Deus. Eu quero dizer para você que nenhum lugar desse mundo é mais importante do que a igreja do Deus vivo. E eu quero dizer para você que Deus está olhando o teu caráter e não olhando o seu talento. Grava o tempo todo.